sondavas. Sei que ali o meu futuro tu já traçavas, usada para uma grande bênção, era o que eu devia ser. Segundo a tua infinita graça, segundo o teu querer, e ser um instrumento de valor, um canal do teu poder. Hoje sei que me Senhor, te entrego o meu louvor, porque tu me chamaste.